Eis que vem o Senhor, preparemos o caminho. No deserto a voz aclama: arrependei-vos, é tempo de voltar. João batizando, com fé a pregar, confessando os pecados, prontos a se humilhar. Tu és o Filho amado, em quem me comprazo. Nos céus a voz ecoou, teu amor. Cidade a te buscar, os enfermos a clamarem, com autoridade tu fazes curar. Demônios fogem ao teu olhar, ainda no deserto em oração, teu coração é nossa direção.